atmosfera próxima ao 6749. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 030 graus com 05 nós, 6749. A linha decola 10, 6749. Aeropax 5717, PB89, 3B40, alterna convite. Aeropax 5717, autorizado inicial táxi via Pátio e Índia. No ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, vai seguir o colega da companhia que está mantendo agora o través do portão 04 como número 2. Web 5717. Até o ponto de espera da 10, como número 2 foi o colega, 5797. Agora pronto para o táxi, Web 5890, com 61 a bordo, 3 horas e 10, alternando galeão. Lado direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10 no meia. Web 5890. Via Índia, quando no ponto de espera pronto, chama para galeão, Web 5890. Jet 6749 decola ao 07, controle agora em 120.8, bom voo. Bom dia, bom fim de semana. Departure, good morning, Webjet 5-6749-2000. Ok, Web 6749, with the contact. Proceed as cleared until level 340, and by the present position, clear direct to Lida intersection. Okay, clear to 350 and heading Lida, present position, Webjet 6749. 5890. Mantenha a posição, Webjet 5890. 618.6, bom dia. 18.6, bom dia. bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, sinal da 110, tráfego já avistado, check 3. Baixado e travado. Ciente, o Rio 5973, autorizado pouso pistão no 0, o vento 020 graus com 05 nós. Livre pouso 5973. M5890 alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter cabeceira 10, M5890. Rio 5973 no solo Zona 2, libera a direita, a minha escuta prossegue Alfa Kilo até a remota 08 do Pátio 3. Sua escuta Alfa Kilo, remota 08, Pátio 3. Livre decolagem da 10, vento 040 graus com 03 mais. Livre decolagem web 5890. 5717, pode estar pronto. 5717, alinhar e manter após a rolagem do Boeing da companhia. Alinhar e manter, 5717. 5890, decola Zulu 4, controle agora em 120.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, WebJet 5890. Bom dia, contato radar, direto Leda Vigilância. Está presente, direto Leda Vigilância, web 5890, obrigado. Jet 5717, livre decolagem da 1-0, vento 0-3, 0 graus com 0,6 dúzia de nós. Iniciando, 5717. Web 5717, decola os 17, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, 5717, obrigado. Controle Salvador, Web 5717. Bom dia, contato radar vigilância, direto posição Leda. Direto Leda, 5717, obrigado. Jet 5890, chame agora o centro Recife em 125.1. 251, muito obrigado aí, um bom dia. Bom dia, 5890. 5717, passa nível 150, chama centro Recife em 125 decimal 1. 125, web 5717, bom dia. Salvador, bom dia, bom 804, passa 230 para 160. Bom dia, bom 804, sendo identificação décima tem 2 mil pés, chegar na bomba, altimetro 0016, reporta localizador, 1804. Para 2000, chegada Ponce 1016, igual no 95, bom dia, sendo identificação, décima tem 3 mil pés, chegada Ponce, altimetro 1016, 1995. 1016, descendo para 3 mil, identificou, gol 995, Ponce. Então, Gol 904, Gol 1995, sem necessidade de cotejarem esta mensagem. No momento, chuva leve, operação visual nos mínimos, pista